Você não quer nada comigo, só eu fui bobo de não perceber. Você dá mais valor aos seus amigos e nem se importa se me faz sofrer. Não, não quero mais desculpas e nem história pra me consolar. É bem melhor cada um cuidar da sua vida, sem ninguém pra se preocupar. Eu cansei de sempre ter que ir te procurar. Eu te liguei pra saber onde você vai estar, mas eu notei que você desliga o seu celular, não sei porquê. Deve ser pra gente não se encontrar, mas tudo bem. A sua hora vai chegar de encontrar alguém que te coloque em meu lugar. Eu fui seu refém, mas nunca é tarde pra acordar e perceber que não tem nada a ver. Por que você não corresponde todas as minhas loucuras de amor? Eu me perdi na tua, mas acabou. Fico feliz, você não quis. Por consequência foi o melhor pra nós dois. Por que você não corresponde todas as minhas loucuras de amor? Eu me perdi na tua, mas acabou. Fico feliz, você não quis. Por consequência foi o melhor pra nós dois. Vai estar, mas eu notei que você desliga o seu celular, não sei porquê. Deve ser pra gente não se encontrar, mas tudo bem. A sua hora vai chegar de encontrar alguém que te coloque em meu lugar. Eu fui seu refém, mas nunca é tarde pra acordar e perceber que não tem nada a ver. Por que você não corresponde todas as minhas loucuras de amor? Eu me perdi na tua, mas acabou. Fico feliz, você não quis. Por consequência foi o melhor pra nós dois. Por que você não corresponde todas as